ti e não há nada pra comparar. Dentro e fora do mundo, o meu coração cheio de paixão grita teu nome onde quer que eu vá. Eu sonho com você, choro com você, porque eu nasci. O meu coração cheio de paixão chamo por você, choro por você, porque eu nasci pra viver com você. São Paulo na bola da moda, O amor que sinto por você é o maior e o mais lindo que existe. E não há nada pra comparar. Dentro e fora, eu quero ver essa galera cantando comigo. O meu pai